ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de uma iniciativa do deputado Romário, do PSB aqui do Rio de Janeiro, lá na Câmara Federal em Brasília, regulamentando as profissões e atividades da cultura hip-hop e o site rapnacional.com.br publica uma matéria, até traz uma matéria aqui dizendo: Romário cria lei que regulamenta profissões e atividades da cultura hip-hop. Regulamentar as profissões e atividades da cultura hip-hop é o que propõe o projeto de lei 6.756/2013 do deputado federal Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Se aprovado, atividades realizadas como DJ, MC, rapper, beatbox, dança de rua e grafite serão reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e poderão ser registradas na carteira de trabalho. Aparentemente, um benefício à inclusão profissional dessas pessoas, dessas atividades, no rol das profissões e das atividades contempladas na CLT, mas, de outro lado, uma regulamentação, um controle do Estado sobre atividades que hoje são exercidas com total liberdade. Para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o MC Gaspa, que é músico e que faz parte desse universo. Bom dia, Gaspa. Eu queria que você dissesse como é que vocês estão encarando, vocês aí do meio da cultura hip-hop, estão encarando essa iniciativa do deputado. Bom, primeiramente, bom dia, Luiz Augusto, bom dia a toda a equipe do programa Tema Livre e bom dia aos ouvintes também. Bom, assim, nós do meio hip-hop é um universo muito grande que é preciso observar que são várias cabeças diferentes, vários pontos de vista diferentes, então a gente não pode falar por esse enorme universo. Mas eu posso dizer que é o seguinte: no Brasil inteiro, quer dizer, em boa parte do país, em vários estados do país, as pessoas estão se organizando para, de alguma forma, tentar barrar esse projeto de lei que vai burocratizar muito o hip-hop. E levar em consideração também que esse projeto de lei, ele está apensado a um projeto anterior, de 2011, que trata do reconhecimento do hip-hop pelo Estado brasileiro. Pelo Estado brasileiro. Sim. O reconhecimento como cultura de âmbito nacional. Pois é, de um lado isso é legal, né? Porque reconhece como uma manifestação cultural, genuína, autêntica e tal. Isso pode ajudar a, pelo menos, diminuir a repressão que sofre hoje esse tipo de música, até porque ela é uma música periférica, é uma atividade artística e cultural mais de periferia, mais de pobre, né? O rapper Fiel tem vindo aqui, aliás, eu estou esperando ele chegar aqui no programa, e sempre com esse discurso. Agora, quando a gente vê essa regulamentação, o que nos deixa apreensivos é o controle que será exercido sobre a atividade. Eu vi no projeto do deputado Romário que está prevista a regulamentação do horário de trabalho, 6 horas corridas, intervalo para lanche, registro e essas coisas todas que enquadram todo mundo. Como é que é que o mundo do hip-hop, as pessoas, como é que elas trabalham hoje? Como é que elas vivem hoje? Tem que se entender duas coisas. Primeiro, que algumas pessoas já vivem das artes que elas praticam, né? Que no hip hop são quatro: são a música, são a dança, a arte plástica, que é o grafite, e mais a discotecagem do DJ. Já tem pessoas que sobrevivem disso, e algumas inclusive acumulam até riqueza, né? Acumulam certo capital praticando essas artes, sem precisar de regulamentação. E outra coisa é que tem pessoas que fazem questão de não serem profissionais. Tem pessoas que fazem questão de praticarem essa manifestação artística e cultural como instrumento de luta, como instrumento de mobilização, né, para um projeto de mundo diferente desse que está aí. Então, para essas pessoas, principalmente, é como você falou, o Estado vai ter um controle muito grande sobre essas atividades. Isso é muito perigoso para a gente. Então, por conta de todas essas nuances, é que eu falei desde o princípio, assim, tem gente que está a favor, tem gente que está contra, tem gente que está a favor sem nem ter lido o projeto e tudo. Então, debates como esse são muito importantes nesse sentido. Bem, a Andréa Ravel, que é cantora de rap e funk melody, que acabou de chegar aqui ao nosso estúdio para participar dessa conversa também, vai entrar agora dizendo como é que ela vê. Como é que você está vendo essa iniciativa do Romário? Bom dia, Andréa. Bom dia. Bem, eu acho que, primeiro, que essa iniciativa não é dele, né? Ponto. É a iniciativa tá... de quê? Essa iniciativa não é dele. É de quem? É de um movimento dentro da cultura hip-hop, que eu prefiro agora, nesse momento, ainda me reservar a não dizer um nome, mas que está dentro da proposta lá que ele está criando de lei, num segmento que está querendo privatizar o hip-hop. Só isso, esse é o resumo. Privatizar em que sentido? Privatizar, porque eles vão monopolizar coisa, vão mandar do jeito que eles querem, vão criar leis que possam atentar aos interesses deles, é isso. Sei. É só isso, mais mas nada. Eles são da iniciativa privada também, não, eles são, não são... É uma organização que trabalha com hip-hop, mas de uma forma mais comercial. Quer dizer, quer centralizar ali para poder eles mesmos decidirem quem é quem que eles querem. Sim. Que esteja na cena. Já fazem isso sem estar regulamentado. É uma entidade de classe, mais ou menos, né? Seria isso aí, quer dizer, que eles querem formar eles querem formar... Quem é esse negócio aí, o MC? Quem é? Olha só, o que acontece é o seguinte, se você olhar na justificativa do projeto de lei do Romário, você pode ver que tem ali pelo menos 3 parágrafos que são copiados, são cópias autênticas na íntegra de um texto institucional da Central Única das Favelas. Sei, da CUFA. Então, isso. Então, é uma entidade que já tenta monopolizar o hip hop já há cerca de uns 10 anos. E esse projeto de lei vem com... Né, uma então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a CUFA... Está organizando o hip hop para controlar, para ter pleno poder de direito de decidir. Já faz isso. Do jeito dela lá com gente que nem entende muito de hip hop, como ele disse. Tem gente que está entrando agora na cultura, tem a garotada que tem aquela simpatia. E aí ouve falar da CUFA na televisão, não sei o quê, e aí tem aquela ilusão achando que é uma entidade que se preocupa com hip hop. Não é verdade. Ela se preocupa em criar essa imagem, mas quem entra e depois sai, que a gente conhece várias pessoas, elas conseguem entender que a coisa é de outro jeito, né? Ela não trabalha a favor, ela trabalha a favor do rap ou do hip hop, a favor dela mesma. Ela trabalha na defesa dos interesses dela. Dela só. Agora, se porque ela... eu não pago os funcionários que trabalham com ela com os valores que seriam os corretos, assim, para... Porque, gente, eu sou produtora e sou diretora de uma ONG também, voltada para a cultura urbana. Qual a é gente a ONG? Sabe, 4E. E a gente sabe quais são os valores que são pagos de mercado para um oficineiro, né? Qual é a ajuda de custo que se dá para um atleta. E eles não fazem nada disso. Eles recebem, às vezes, ajuda de uma empresa grande de esporte, tipo Nike ou Adidas, não sei, vários que elas já passaram por lá. E eles pegam aqueles produtos todos, pelo menos é o que a gente ouve dizer, que eles dividem entre eles e não repassam, às vezes nem para os atletas, passam quando querem. E às vezes o salário é muito abaixo do mercado. Houve algum contato entre a CUFA e o mundo do hip hop antes? Claro que não. De apresentar essa. Não, não, essa eles proposta. Nunca fizeram isso. Nunca houve, hein? Não. Não, eles quando tomam iniciativa de alguma coisa, como ele já tem a máquina, que é o governo, e a TV Globo, que apoia as iniciativas dele na mão, eles vão ali daquele jeitinho bem sutil, fingindo que tá, né, sendo legal e tal, e dando aquele papo, aí entra os artistas deles que já tem uma certa mídia, e vão empurrando com a barriga o que eles conseguem. É assim que é. Bom, então as cadeiras não rodam, entende? Sei. A iniciativa do deputado Romário, então, ela vai regulamentar o mercado para a CUFA. É isso. É isso? É isso. E aí, quem não estiver dentro dessa regulamentação da CUFA não vai. Não carteirinha. Não vai trabalhar. O bagulho é. O lance é o seguinte: eles querem que regulamentar, porque isso vai criar um fundo, né? O pessoal vai ter que se sindicalizar, vai ter sindicato, e aí vai ter que pagar pela carteirinha. É tudo, mensalidade. É tudo isso. Tá. É tudo isso, mais um pouco. Sei. É isso. Sim, mas e aí tudo centralizado na CUFA? Essa é a ideia. Agora a minha pergunta é: eu acho que essa lei, assim, não tem cabimento, essa proposta. Porque se você vai regulamentar uma cultura, você tem que regulamentar o samba, né? Aí você tem que regulamentar o rock, ou o MPB, é ridículo, né? Então, enfim, é uma coisa que não é sustentável. É, porque você tem no total, você tem a música regulamentada, você tem o ECAD, que arrecada direitos, você tem a regulamentação essencial, mínima, é inclusive questionada, as pessoas questionam critérios e questionam modos de arrecadação, esse tipo de coisa, distribuição desses direitos arrecadados. Em resumo, há uma série de reclamações e compositores. Já do que já existe, né? Do que já existe. Imagina. Agora, essa ideia da criação... Imagina se a gente chegasse hoje e falasse assim: vamos institucionalizar o samba, agora os sambistas vão ter que se cadastrar, vão ter que provar. Imagina a guerra que seria. Ninguém aceita isso. E eles querem fazer com o hip-hop, porque é um movimento que está crescendo, é um movimento que tem condições de se autossustentar, como em vários lugares do mundo. Aí estão de olho grande. O pessoal de periferia não entende muito de lei, são desprotegidos ainda, então vamos tentar. Certo. Vocês, ô Gaspar, vocês tentaram contato com o Romário? Não, a gente não. Tem estados que, como São Paulo, por exemplo, estão tentando a audiência pública com ele. Agora, a gente aqui, a gente tem feito reuniões e tudo, mas ainda não decidimos por isso. Tem gente que acha que seria viável e importante para a gente, como tem pessoas entre nós também que acham que isso seria meio que um retrocesso. É. Retrocesso em que sentido? Retrocesso que o poder de sedução desse pessoal, quando abre a boca para falar, é enorme. Tanto é que o cara, um cara como o Romário, foi o deputado mais votado. O cara que não tem um mínimo de um histórico de atuação política, se candidata pela primeira vez e tem aquela votação tão expressiva que ele conseguiu ter. Então, amigo, deixando um pessoal desse abrir a boca para falar, sem que um debate muito sério, forte, intenso, prévio tenha acontecido, é um risco para nossas pretensões de barrar essa lei. Eu ainda vou mais longe, eu acho que o Romário foi seduzido também, entendeu? Você acha que ele está sendo manipulado nessa história? Tá. Eu não acho ele o cara do mal, não. Só que eu acho que ele, como muita gente que não entende muito o que é cultura hip hop, como ela atua nas favelas e nas comunidades, são seduzidas pela CUFA. Pois é, isso aí é o que o. Não só o hip hop. Eu acho que a Central Única de Favelas, ela surge num momento exatamente para organizar aquela bagunça que era aquilo ali, as manifestações todas que aconteciam, e até para canalizar, de uma certa forma, uma insatisfação que havia e que há, persiste até hoje com relação às favelas, e da qual o hip hop é uma das manifestações, não é isso, não. O que que não é? Não é. Não é o quê? A CUFA apareceu para poder fazer essa... Não, eu disse que a CUFA surgiu nesse contexto. Ela surgiu nesse contexto e ela aproveita, ela surge como uma das vozes dessa... Não é isso? O que que é a CUFA, então? Ela apareceu no final da década de 90, porque, segundo a gente sabe na história, o irmão do Celso era um ativista. O que irmão, Celso? O Celso Ataíde, que é o diretor da CUFA. Dono da CUFA e tudo que tem na CUFA. Dono da CUFA. Dono do Bill, dono de então, tudo. Assim, a história diz, né? A gente que é de dentro é que sabe, né? A história. E que o irmão dele, sim, era um ativista, era um dos sócios ali do Baile do Viaduto de Madureira, era um cara que fazia realmente trabalho com LP, ele tinha uma lojinha de LP de disco, vendia disco de Black Music, era um cara que era ativista, que ia nas reuniões, que fazia isso já há muito tempo. E parece que houve uma briga no baile e ele foi morto. Sim. Lá no viaduto, isso há muitos anos. Sim, na década de 90. Isso. E aí o Celso, como irmão único, acho que, não sei se é único, mas acho que era o mais próximo. Assumiu tudo. E aí ele foi entendendo que aquilo dava grana. Aquilo ali tinha dava dinheiro. Não, isso aí já é você entrando na cabeça do Celso. Vamos não, não, o seguinte. não. É o que aconteceu. Foi, sim, na época que surgiu a CUFA. Segundo foi na você. Época... Não, não, é a história. Não, a história da CUFA é a seguinte. Que eles não sabem. A história da CUFA é a seguinte. O irmão do Celso criou e tocava aquela coisa, era do meio e tudo mais. Morreu. Morreu. Aí o Celso assumiu e transformou a CUFA no que ela é hoje. É não, isso? Muito inteligente ele. Eu respeito todo. Eu não, não, eu sou uma pessoa que a gente tem que dar honra quem tem honra. Certo. Nesse sentido, o cara é águia. Agora vamos ver o seguinte aqui. A CUFA foi criada no Rio de Janeiro, o Romário foi eleito pelo Rio de Janeiro. Vocês mesmos dizem que o Romário teve uma votação espetacular. Não seria lógico que nós estamos na base política do Romário e na sede nacional da CUFA, sim, sim, procurar o deputado? Não, eu como militante e estou aí nessa campanha, eu sou a favor que a gente procure ele, mas não agora no início da campanha. A gente está se organizando, a gente quer chamar mais a galera. Tem gente que é do hip hop, da antiga, e ainda nem sabe como é que está sendo feito isso. Ontem eu te falando com o Capela, e ele falou que está dentro com a gente. Então tem uma galera aí que é de renome do rap aqui, do carioca, até nacional, que não está ainda por dentro do que está acontecendo. Então, acho que a gente primeiro tem que se reunir, a gente tem que se mobilizar, e aí todo mundo junto fazer essa audiência. Eu sou a favor que seja feito, sim, mas daqui a pouco, daqui a no segundo momento. Esse primeiro momento é, sei, de mobilização mesmo. Esse primeiro momento parece que já foi tomado pela CUFA. Que já... Não, primeiro momento nosso de ir contra. Estou falando para o primeiro momento, já foi tomado, político, já foi tomado político, pela CUFA, sim, sim, que apresentou o projeto ao Romário, sim, e o Romário encampou esse projeto e apresentou à Câmara. Esse projeto, sim, já está tramitando. Diga. Duas preocupações minhas. Assim, eu tenho certeza, como eu disse, pelo menos três parágrafos ali são contra cópia, o C, né? Contra o V do texto institucional da CUFA, mas eu não me arrisco a afirmar que esse projeto tenha sido construído, tenha sido elaborado pela CUFA. Não me, primeiro isso. E segundo... Certeza não temos. Certeza não temos. E segundo, assim, queria só expressar minha preocupação para que esse debate não vire um debate sobre a CUFA. Eu também acho. Mas é por isso que eu quero tirar. Eu quero sair da CUFA. Eu quero que vocês vão procurar o Romário, que é o deputado que, afinal de contas, se esse negócio veio da CUFA ou veio de outro lugar, quem está conduzindo esse processo é o deputado Romário. Quem está conduzindo o processo político, talvez ele até escute, né, o outro lado, ele tem que ouvir o outro lado. Pois, né? Então, aí vocês estão esperando ainda se organizar para ir procurar isso. Olha lá que esse negócio tramita. Se esse negócio tramita não, lá não, na Câmara, vira lei. A gente fez a segunda reunião essa semana, coisa recente. Isso aqui então... parece que foi, olha, na quarta-feira, 18 de dezembro. O Romário apresentou esse projeto que visa regulamentar as profissões e atividades ligadas à cultura hip-hop. E o interessante também é que nesse escopo aí que está traçado, tem também dança de rua, beatbox, tem grafite, tem tudo isso. Mas também. O grafite é um dos elementos do hip-hop. Então, como é que vai ser todo mundo? Não escapa ninguém? Daqui a pouco tem até apontador do bicho também. Porque... É complicado. Como é que eles querem privatizar, né? É tudo na rua, tudo que acontece na rua agora vai ficar regulamentado. Eles são os donos da história, né? Como aquela nova. Aquele ministério, os donos da história. Voltando um pouquinho, logo no início da nossa conversa, quando eu disse que o projeto de lei dele está apensado, eu só descobri que vinha a ser apensado por conta dessa bosta desse projeto tão ruim. Me preocupei tanto que aí eu fui lá, pesquisei e vi que estava apensado. Procurei um parlamentar conhecido nosso, perguntei que droga é essa de apensado. Ele falou: é isso. Esse projeto, ele foi, como ele trata do mesmo objeto do outro lá, de 2011... Ele foi pendurado naquele outro, vai, né? Vai ser votado junto. Uhum. Então, por isso que eu chamei atenção para esse outro projeto no começo, e que você falou que, de uma certa forma, ter a nossa cultura reconhecida, né, seria muito bom para, né, evitar alguns transtornos, como repressão, essa coisa toda. Eu só queria retomar isso um pouquinho para citar como exemplo o funk, né, o que se chama de funk no Brasil, né, que originalmente se chamasse Miami Bass, né, mas vamos dizer funk, né, que é o que as pessoas entendem. O funk, em 2009, ele também teve uma lei aprovada na ALERJ, uma lei estadual que reconheceu o funk como cultura, né, como patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Isso não significou avanço nenhum para o funk, que até hoje está sendo reprimido, proibido de tocar na favela. Semana passada, inclusive, o funk reconhecido pelo estado do Rio de Janeiro foi proibido de acontecer, de se manifestar no Emoções da Rocinha. dancinha. Semana retrasada foi proibido lá no Para Pedro. E assim vai, não mudou nada, cara. Isso, a única coisa que mudou foi que pra cabeça de algumas pessoas mais ingênuas, que não debatem política corriqueiramente, cria-se uma sensação de gratidão para com o Estado, que isso vai se reverter, mas, não vai se reverter em voto, isso vai se reverter em conivência mais para frente, o que não é nada bom para a gente. E, na verdade, no enquadramento, no futuro dessas atividades todas. Eu queria lembrar também que o funk, assim como o hip hop, como todas essas manifestações que vêm de baixo para cima, essas são manifestações como o samba, no início do século passado, quando era perseguido, que andava com violão na rua, era perseguido e era proibido fazer roda de samba, era proibido tocar samba na esquina, embaixo do violão. Uma maneira deles quererem, né, manipular coisas. Pois é, esse tipo de coisa, isso aí é porque é a cultura de elite. Essa cultura de elite é a cultura que predomina, né? Quer dizer, então quando você tem, por exemplo, a CUFA como porta-voz, é porque, como você falou, a Globo sustenta, essas coisas são sustentadas assim. Por trás, né? Pra criar, ou pela frente mesmo, não importa. Pode criar, pode sustentar, não tem problema nenhum. O Afro-Reg sustenta, entendeu? Tem programa na televisão e tudo, e não representa mais a massa. O que é, nossa, o que ele deveria representar. Nessa questão, não é ficar falando da CUFA, nem do Afro-Reg, nem da Globo, mas essa apropriação da cultura popular pelo Estado, que eu acho que a gente tem que discutir isso, que tem que ser levado ao Romário. Diz, Romário, tu tá caindo numa esparrela, meu irmão, olha aí. Tu tá entrando numa furada. E assim, em relação ao funk, na fala do Gaspa, o funk hoje ele é tocado aqui na Zona Sul, né? Ele pode ser tocado por rico, mas pro pobre que é dele, que o funk veio dele para ele mesmo, que é a expressão mais, né, popular de dizer a situação que está acontecendo dentro da comunidade, não pode tocar. Eu não sou a favor do funk proibidão, eu acho que tem que haver, assim, como o funk agora foi institucionalizado, que não precisava, eu acho que cultura não tem que ter isso, é cultura, ponto. Mas já que foi, não acho que está errado também se criar algumas medidas que realmente não o funk vai tocar uma música que vai me chamar de nomes que nem se cabe falar aqui ao vivo. Então, assim, eu não sou a favor disso. Agora, o funk que é genuíno, que a gente, poxa, tocava em 95, 90, que era bom de ouvir, que falava da favela, que falava dos problemas, esse funk tem até hoje, só que às vezes agora está começando a ter um pouco de margem de abertura. Eu sou a favor. Agora, André, você levantou uma questão aí que é bastante delicada, porque você vai dizer, olha, eu não sou a favor do proibidão. Não, mas não sou. Eu não sou a favor do proibidão, mas eu sou contra proibir, entendeu? Eu acho que se você proíbe, você abre a porta para você proibir tudo. Porque hoje você proíbe proibidão. Aí amanhã fala, Gaspa. Entendeu? Isso é uma premissa muito perigosa que abre precedente para até inclusive para o próprio hip hop. Que o hip hop, a vertente que mais se projetou dentro do hip hop foi o rap. Isso, né, sem dúvida. E assim, não devemos ser românticos de achar que o rap era uniforme na origem do hip hop. Ele tinha várias vertentes. E uma das vertentes, inclusive, é o gangsta. Uhum. É o gangsta que hoje, né, evoluiu para um negócio chamado pimp, que em português é cafetão. Uhum. Então, se a gente vai discutir o lance do proibidão por causa da forma com a qual ele retrata a mulher, a gente também tem que apontar o nosso dedo para dentro do rap, que hoje o que chega nos lares brasileiros via TV rap que deprecia a imagem da mulher tanto quanto o funk proibidão, mas aí que você é ostensivo tem, também. Sim, aí você então, tem é a lei, né? É aí você tem a lei, você tem lei Maria da Penha, você tem leis que defendem a dignidade. Mas eu acho assim, entendeu? Se, quer dizer, você tem outras. Você pode apelar. Se o governo, eu acho que se existem leis, elas têm que ser aplicadas. É claro. Então vamos multar o cara da rádio, vamos multar o. Vamos eu sou a favor do seguinte: respeito. Pois é. Respeito é pra quem tem, pra quem gosta. Então as pessoas têm que respeitar mais as outras. E o que acontece, às vezes, no funk e até no rap dessa linha aí, gangsta, que eu não vejo da mesma forma que o funk, porque eu já vi rap gangsta que não humilha ninguém, pelo menos no Brasil. Sei. Fora. É diferente. Mas aqui no Brasil a gente tem essa preocupação de quando fala com raiva é uma fala de protesto. É mais de protesto, né? Como o funk também, como o hip hop, como tudo isso surgiu como um protesto. Surgiu, isso. Mas só que cambou pro outro lado, mas não foi por causa dos meninos, não, que faziam uma música. A coisa cambou pro outro lado por causa de senhores como Rômulo Costa, que induziam a garotada a fazer funk besteirol para poder o quê? Ganhar a simpatia da criançada, que não tem muito entendimento político da coisa. É fácil de manipular, né? É fácil. Não sem consciência. Não era fácil. Porque os meninos queriam fazer. Eu gravei disco em 95 de Funk Melody pela Vinyl Press. Eu fui contratada 2 anos pela Vinyl Press. E a ordem era essa. Uhum. A ordem, não na Vinyl, mas nas outras gravadoras, era: ó, quero funk que fale de, posso falar a palavra? Putaria. Era, eles induziam a garotada, os meninos, a fazerem a coisa nessa linha. E aí foi começando a criar um hábito. E aí ninguém queria fazer outra coisa. Então, se eles, que são de base, que são a base, os DJs, as equipes de som, instruíssem ele: não, gente, vamos fazer rap bom de qualidade, que tem muita gente fazendo rap bom de qualidade, hip hop também, e funk muito bons, a coisa não ia ter ido pra esse lado. Verdade. Mas foi incentivada pelo pessoal mais velho. Então a garotada foi indo. Eles queriam aparecer, queriam botar música pra tocar. E como é que vocês veem essa questão do funk ostentação, essa questão dos rolezinhos? O rolezinho é o funk disso. Ostentação. Onde é que entra isso? Por que eu tô falando isso? Porque há uma inserção no mercado de consumo de uma parcela grande de jovens e tal que estão entrando e que são desse público, são um público que sustenta o funk, o hip hop e todas manifestações, os bailes, tudo isso. Como é que vocês veem essa questão? Fala, André, você que está impaciente para meter o pau no rolezinho. Não quero meter o pau, não, sou super a favor. Vai, fala. Acho um absurdo. Um absurdo, em pleno século XXI, a gente está aí tendo mais uma cena de navio negreiros, né? Os jovens todos em fila, andando, tendo que sair de dentro do shopping, porque é lugar de gente rica, é lugar de branco. Desculpa a expressão. Porque o preto, ele é criminalizado, né? Chega negralhada lá dentro com um número expressivo de jovens, que é o único lugar que às vezes tem pra eles se reunir. E eles são proibidos de ir porque eles estão com uma roupa que tá com boné, porque tem uma roupa que já identifica ele como funqueiro. Isso é preconceito, racismo, é discriminação. Tá com boné de grife, tênis de grife, camisa de porque, grife. Porque o garoto trabalha, o garoto vai no final de semana para ir lá tirar uma ondinha. O que você acha disso, Gaspa? Bom, sobre a questão da ostentação, eu vou falar pelo rap, que é o que eu conheço melhor. A Andrea, como foi, fez Funk Melody, ela tem mais propriedade para falar dessa área. O que acontece é o seguinte, vamos de novo, o rap, o hip hop, principalmente o rap, que foi o elemento do hip hop que mais se projetou. Com a queda do Muro de Berlim, né, a nova ordem mundial, o bloco capitalista tinha que mostrar para o mundo por que ele triunfou sobre o socialismo. Né? Tinha que propagar seus valores, tinha que mostrar por que seus valores se superpuseram sobre o socialismo. E principalmente os Estados Unidos, né, que lidera esse bloco, eles nunca abriram mão da arte para poder propagar esses valores, para fazer propaganda desses valores. Né? Então, é só você ver a enxurrada de filmes da indústria hollywoodiana que chega nas nossas TVs diariamente. Né? Agora, acontece que no começo dos anos 70 surgiu um gênero musical muito popular, eu acho que mais popular do que esse, impossível, porque você não precisa estudar música, né? Em tese, você não precisa estudar música para praticar, para produzir esse tipo de música. Você pega um pedaço de um break, de um funk, bota no computador, repete esse pedaço, tu faz uma rima, canta ali por cima, aí o resultado, a qualidade do resultado é uma outra discussão, mas que é muito popular, por isso é popular. Então, é nesse momento que o capital resolve se apropriar do rap, para através do rap, que é uma coisa que se populariza muito fácil, né? Através do rap, propagar os seus valores. Aí é por isso que a partir desse momento, eu dou palestra sobre hip hop desde 1992. Aí na época eu penso, poxa, é tão difícil palestrar sobre hip hop. Ninguém nunca ouviu falar sobre hip hop, como é que a gente vai chegar? Eu era feliz e não sabia. Naquele momento, ninguém sabia o que era hip hop, eu podia chegar e falar. Hoje as pessoas pensam que sabem o que é hip hop. Tem que desconstruir tudo, dinamitar tudo para depois vir construir. As pessoas tudo de novo. Já, você já chega, as pessoas contestam, né? Então eu. Aí hoje, nem sabe da hoje eu já tô começando fazendo como? Eu já começo a ver. Diz para mim vocês o que é hip hop. Vira e mexe, acontece de alguém falar: ah, uma música que eu proíbi minha filha de escutar porque é muita pornografia, não sei o que, não sei o que. Então o que acontece a partir desse momento dos anos 90, né? Do final dos anos 90, com o estouro da nova ordem mundial para cá. O rap que começou, até então pouca gente conhecia o rap, né? Porque só conhecia quem ia atrás da música que queria escutar. Agora, hoje, o rap chega em nossos lares quase 24 horas por dia. Então, mas qual é o rap que chega? É o rap do Public Enemy, que era um rap de protesto, do Boogie Down Production, do KRS-One? Não, são esses raps que vêm trazendo os valores capitalistas, é a ostentação de bens materiais, né? é a rivalidade entre gangues, é o regionalismo, Costa Oeste contra Briga. Costa Leste, que inclusive gerou várias mortes, inclusive de ícones do rap internacional, como do Notorious B.I.G. e do Tupac. Então, e o próprio machismo, que nada mais é do que a ostentação da mulher como se fosse um objeto de consumo, tanto quanto os relógios caros, as pulseiras caras, os cordões caros, os carros caros. Então, o que essa mulher que ela está fazendo? Nada mais é do que se comportando de acordo com o que é estimulado pela indústria. O mercado, exatamente. O mercado. Eles têm um estímulo para que eles se comportem. Legal isso que você está dizendo, porque é importante para quem está ouvindo saber que há uma diferença grande, há várias formas de você fazer rap, hip hop, funk, e que se você não estiver atento, você cai ou na armadilha da bandidagem, da vulgaridade, ou na armadilha do mercado. Isso. E a armadilha do mercado, ela é mais fácil de você cair, porque você é que está aí, né? É o que toca na TV, no rádio, é o que está em qualquer lugar. Eu tenho uma frase, assim, do Racionais, que traduz muito bem essa campanha aí, que infelizmente está sendo acampada pelo Romário, que é: na época dos barracos de pau, aonde você estava? Agora está de olho no meu dinheiro? Então, quando tudo começou, ninguém queria saber, né? O hip hop, esse pessoal fica cantando esses negócios aí, esses rap aí, fica incomodando, fica protestando, falando mal do governo. Agora o pessoal quer, cara. É um absurdo. Agora, o importante que eu esqueci de dizer é o seguinte: quando eles percebem o poder de mobilização que o rap tem, aí que eles tentam se apropriar do rap, isso que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil não é novo, não. Porque foi justamente nessa virada desse começo da década de 1990 que o presidente George Bush, né, pai desse déspota que saiu agora antes do Obama, é o Bush pai, ele se encontrou na Casa Branca com alguns dos representantes desse rap que a gente combate, que é o rap ostensivo, machista, regionalista, que prega o uso de droga. Então não é à toa que o mundo foi inundado por esse tipo de rap a partir do começo dos anos 90. Se encontraram naquele momento lá para decidir o futuro do rap internacional. Eu vou pedir licença aqui para chamar agora, chegou agora, que eu quase cortei o ponto dele hoje, o rapper Fiel, que demite é nosso parceiro. Demite logo. Fiel, bom dia, meu irmão. O couro tá comendo aqui, o negócio tá quente, e eu queria que você entrasse nessa discussão, porque já se falou de Romário, do projeto, já se falou da Cufa, que teria inspirado esse projeto, ou a suspeita é essa, já se falou da origem da Cufa e do desvio que ela tomou, e agora o Gaspar estava falando desse domínio ideológico, né, que leva você a manipular dessa forma as mentes. Na verdade, é isso que você está fazendo, manipulando as mentes das pessoas, dos jovens principalmente, que são os mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse tipo de, não é? A esse tipo de coisa. Bom dia, rapper. Bom dia a todos os ouvintes do Tema Livre. Bom dia, Gaspar, Ravel. Tô bem representado, a rapaziada aqui. Com certeza, viu? Já tem mais de... Não vou nem contar, né? O tempo que já faz... Aí tu cagueta a minha idade. Então. A fazendo minha também, rap. Por favor. Quando saiu aí esse projeto, eu não fiquei surpreendido, porque o rap é uma cultura que mais abrange, né? E que tem um viés político, que tem um viés social, principalmente no Brasil. Ele é o mais politizado, vamos dizer assim. E é uma cultura das mais democráticas. Então, quem quiser fazer rap... pode chegar de... É o que o Gaspa falou aqui. Já falou, né? Então, poxa, eu já faço 18 anos que faço rap. Como é que eu agora tenho que me profissionalizar? Tirar carteirinha. E se eu não comprovar que no ano passado... 18 anos de trabalho... Cara, e é engraçado que muitos dos MCs, que muitas das vezes não se atentam à política... tá achando isso maravilhoso, porque ele agora vai ser reconhecido. A mãe vai dar parabéns, porque antigamente... poderia o ver como está numa cultura marginal, né? Uma cultura que, que é bandida. E, pois é, e por isso aí o cara vai ter uma carteira para mostrar para a polícia quando for abordado. Dizer, também tem essa mentalidade. É a pacificação, né, do rap. É a pacificação. E aí que eu ia chegar, exatamente aí, vai. As favelas já estão amordaçadas com as UPPs, né? E não foi à toa que o nosso evento Hip Hop Santa Marta, lá no Morro Santa Marta, foi privado pela UPP. Por quê? Porque tinha um viés político, um viés crítico. A gente estava tentando, através da arte... Foi proibido. Uhum. E o Santa Marta tem uma grande importância na cultura hip hop aqui no Rio de Janeiro. E ele foi proibido por quê? Porque não estava cantando A com B, uhum, blá blá blá. Ele estava falando o quê? Dos problemas sociais atuais. Então o rap, cara, uma das culturas que mais cresce e que pode realmente andar junto para mudar essa realidade social no Brasil. Porque é uma das culturas que mais bate no tema político no Brasil. Eu falei com eles aqui antes, perguntei por que é que não foram procurar o Romário ainda. Porque o Romário é deputado pelo Rio, a CUFA é sediada no Rio. Esse movimento é majoritariamente um movimento do Rio. Aliás, o Rio de Janeiro continua sendo caixa de ressonância, né, da cultura brasileira. Né? Então, por que é que não fomos ainda? Estamos esperando o quê? A virar a lei para ir correr atrás? É isso que está me preocupando. Então, a gente está fazendo, né? Não é um problema... Não é um problema só do Fiel, do Gaspa, é um problema nacional, do hip hop nacional, né? Então a gente começou a fazer as nossas reuniões, tentar aglutinar mais atores do hip hop para se atentar a esse projeto que está em curso, né? Está andando. E a gente vai fazer essa convocatória para o Romário e a gente vai poder falar tudo que a gente tem que falar sobre esse projeto, né? Sim, porque Gaspa, não é pessoal, é político. É político, Gaspa, você... Pois é, assim, eu não tenho tanta certeza quanto o Fiel e o André de que a gente vai fazer esse chamamento para o Romário, para essa audiência pública, para essa audiência pública, assim. Mas se for, né, eu sou o cara que me submeto à maioria. A gente tem um fórum permanente, né, que deu início há duas semanas atrás, para discutir os passos, os rumos que a gente vai dar a essa luta, né? É uma frente que reúne vários grupos diferentes, com orientações políticas muito diferenciadas, inclusive. O mérito desse projeto de lei é que ele é tão ruim que ele conseguiu isso. Ele conseguiu reunir todo mundo, cara. Gente que não se falava, tá todo mundo lá no bagulho lá. Então, o bagulho é o seguinte, se você chega, se o Dudu anuncia o aumento do preço da passagem, e você fica, aparece na televisão, alguém te entrevistando, você fala, tá muito caro, o serviço prestado é uma bosta, tá? É uma coisa, o preço vai aumentar e vai ficar aumentado como tem sido feito desde 1987. Agora, quando tu bota 10 mil na rua, na semana seguinte você bota 100 mil, dois dias depois você bota 1 milhão na rua, ele vai e abaixa o preço da passagem. Então a gente tem que pelo menos acumular força pra gente não chegar, tipo, pedindo esmola pro Romário. Pelo amor de Deus. A gente tem que acumular força pra esse cara se sentir incomodado e ele chamar a gente pra conversa. Ele chegou, onde é que tá? Onde é que eu errei aqui no negócio? Tudo. Esse é o meu pensamento. Assim que o coletivo do Romário. Porque na verdade ele pensa assim, outra coisa. Ele pensa que, tanto com a CUFA, que ele tá com a maioria. E ele não sabe que o índice de rejeição da CUFA é assim, altíssimo dentro do hip hop. A nível nacional, é muito alto. Eu acho que ele está sendo manipulado, na verdade. Não, ele não ou sabe. Por ingenuidade, ou porque ele está distraído, ou por má fé de assessoria, alguma coisa assim. Mas a assessoria é uma desgraça, né? É, né? É uma desgraça. Você tem contato lá? Alguém tem contato na assessoria? Porque geralmente o cara é bom, mas a assessoria destrói o cara. Não, a gente tem caminhos para conseguir chegar a ele muito rápido. Eu tenho muito conhecimento político, mas não é interessante agora. A gente precisa aglutinar força. Pois é, por isso é isso que o Gaspa estava dizendo. É melhor você chegar logo com pelo menos os 300 mil na rua para você intimidar. Não, e conseguir inclusive, produzir um corpo argumentativo, né? Acumular debate para produzir um corpo argumentativo para fazer frente a essa gente que é profissional nisso. É um pessoal que é profissional, pessoal formado na faculdade de enganar os outros. Enganar os outros. Eles têm empresa para tudo, empresa para poder fazer a captação, outra empresa que só escreve projeto, outra empresa. A indústria da grana, isso é a grana. Isso aí tudo para gerar dinheiro. Exatamente. E a coisa é tão assim, séria. O nosso rap nacional é considerado o melhor rap do mundo. É? É. O rap do Brasil é considerado... De conteúdo. De conteúdo. É mesmo, do mundo. É. Então, quem não quer ser dono disso? É verdade. É. E tem versão disso? O rap não tem. Tem versão, o rap? Versão internacional? Rap brasileiro? É, alguém tem uma, tem versão? Não, tipo, a gente não, canta, né, na nossa língua, Racionais, viaja o mundo todo cantando em português. Cantando em português. É muito, eu vi uma vez, o cara veio aqui, o cara cantava isso. Israel, cara. O cara, sim. Israel. Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É, Racionais é no mundo inteiro, todo. Que, é, no mundo inteiro. O que a Andrea tá falando, que eu, é, Andrea, é o Andrea, que é a internacionalização não, disso aí, não, o conceito. É, não, é, não que é o rap mais politizado do, uhum, do mundo e tudo. Em 1992, a revista Time deu um rolê pelo mundo pra ver como é que tava o, como é que tava o rap. É, como é que tava o rap. Aí no Brasil, aí saiu gente da Rússia, saiu gente da França, depois até ficou muito famoso, MC Solar, é, saiu gente da Coreia, parece, e saiu gente do Brasil. Do Brasil saiu dando destaque pro nosso grupo, que na época era o Filhos do Gueto. E eles destacavam justamente isso. Como é que a diferença do rap brasileiro, né, do hip hop em geral, mas ali estavam falando só do rap, mas eu posso dizer do hip hop em geral, é, com relação ao rap no mundo afora, porque era muito político. Muito político. E organizado, inclusive. Agora, e qual é a origem dessa politização do rap brasileiro, do hip hop no geral? O hip hop no Brasil, ele nasceu no começo dos anos 80. 83 saiu o filme Beat Street, que foi o Wild Style, que foi o primeiro filme de hip hop no mundo, né? Então a galera naquele momento começou a ter acesso ao... Perdão, 83 saiu o Beat Street. A galera começou a ter acesso ao hip hop. Então o hip hop começou a nascer no Brasil naquele começo dos anos 80. Qual era o contexto brasileiro naquele começo de década de 80? Tinha milhões de pessoas na rua gritando por eleições diretas para presidente, coisa que não fazia desde 1961, 60, se não me falha a memória. Estava nascendo o maior partido dos trabalhadores do mundo. Estava nascendo a maior central sindical do mundo. O maior movimento de luta por terra no mundo estava nascendo naquele momento. Então, num momento de ebulição política muito forte, não tinha como o hip-hop nascer dentro desse contexto, sabe, sem ter essas características. Sem refletir então, isso. Sem refletir isso. Então, ele nasceu muito politizado e conseguiu ser assim durante um bom tempo. Mas nesse momento que o capital e o Estado burguês estão tentando se apropriar do hip-hop, é que ele tá revertendo esse quadro. Está conseguindo reverter. Vocês acham que essa origem do hip hop, essa origem política, ideológica mesmo, ela, na verdade, reconhecida internacionalmente pela Time, ela dificulta, ela atrapalha mais do que ajuda o desenvolvimento do hip hop brasileiro? Fiel, o que tu acha? Eu acho que não, foi nessa cultura, né, que me, por exemplo, me resgatou de se envolver com tráfico de drogas. Foi nesse momento que o Gaspar falou, eu começo a fazer rap no final dos anos 90. E foi nessa cultura que me trouxe reflexão sobre a minha negritude, sobre, sei, o meu espaço social, e o que eu deveria fazer. Porque nem outra tendência cultural não falava disso diretamente. É verdade. Quando o Racionais falava negro limitado, poxa, eu me identifiquei, cara. Agora... vai mudando porque existe algo no ar que te diz, ah, tá melhor, mas não tá melhor. Não, existe o comércio, o que a gente vê dessa música americana, que a gente vê na televisão, que a gente vê na MTV, tudo isso, é só aquela coisa do consumo. Sim. E é só a coisificação da mulher, é só aquela prepotência, aquele negócio. É por isso negócio. Que, assim... E é isso que a gente acaba assimilando, por mimetismo mesmo, porque a gente copia macaco de imitação. É, porque no Brasil, quando começou o hip-hop, as mulheres, elas não tinham muito espaço, né? Elas não se sentiam com a apropriação da música, porque era uma música feita também com esse viés machista. Hoje, não. Já existem outros nomes, né, na cena nacional que canta rap feminino. Negralia é uma das que se destacaram bastante, né? Teve algumas outras também. E eu acho importante hoje que a gente tenha a participação de mulheres e, por favor, mulheres que estão escutando a gente, que queiram cantar rap, que já façam rap, vamos procurar a galera aí do Luta Armada, Fiel, Andréa Ravel, galera do Hip Hop. Vamos se integrar, vamos se unir em prol dessa campanha, porque a voz feminina é uma voz que faz falta também. Entende? É verdade. Eu tenho meu grupo de rap, o Senhoritas do Sol, a gente está aí também com o trabalho voltado para resgatar meninas de periferia. Porque o que a gente vê hoje em dia é a falta de referência para as meninas. E é por isso que a garotada campa pro outro lado de aceitar essa chamada de cachorro. É o que o Fiel acabou de dizer. Né? Ele foi praticamente resgatado, né, Fiel? É, não, com certeza, resgatado. E, assim, no Brasil, cara, a gente tem muita tendência, né, por todos os meios de comunicação, propagando, sempre o modelo americano, né? Todos nós tem essa tendência de sempre achar que evoluir é ter algo americano. Pois é. Então, por isso que chega o hip hop de lá e não é à toa. É ideológico. A burguesia, né, norte-americana se apropriou do hip hop lá. Por isso que dá as diretrizes. Por isso que querem fazer aqui. Cantar o mercado, na verdade, lá o mercado manda. A indústria, o mercado, né? Manda mesmo. A indústria. O Gaspa falou uma coisa interessante, que é quando você tem o fim do Bloco Socialista, em 89, você tem uma globalização da economia e a necessidade do capitalismo de mostrar as suas virtudes de vitorioso. Por que que ele ganhou? Ele ganhou porque ele é bom. E aí ele impõe esse padrão e sai replicando ele pelo mundo afora, e a gente está nessa... Sim. A gente é primeiro lugar onde eles jogam isso. Mas apesar disso tudo, até hoje o rap nacional... Mantém a identidade. Aqui, no Brasil, mantém. Na sua maioria. Não pode ser todo o movimento, né? Não, porque todo não. Tem gente aí que não me representa. Tem grupos que não me representam, claro. Mas eu respeito. Mas isso é em toda parte também. Não, no samba também tem isso, né? Eu só acho assim, agora, vou concordando com o Fiel e discordando um pouco da Andréia. Eu acho que hoje nós somos uma minoria hoje no rap, principalmente no rap. Nós que temos esse compromisso com o que vamos falar, tá ligado? São uma minoria. A gente tá falando de ostentação e a Andréia citou... É o que a mídia tá jogando agora, é isso. A Andréia citou uma frase do Racionais, desse mesmo álbum da onde a Andréia tirou aquele verso. Você pode ver que o álbum dos caras parece um intervalo comercial. Fazendo propaganda, são marcas e marcas de carro, de óculos, de bebida, daquilo e o cacete, tá ligado? Que a gente eu a primeira vez que eu ouvi falar em Bounce Lombe na minha vida foi na música dos caras. Uhum. Eu nem sabia o que é isso. Depois é que eu vim descobrir que Bounce Lombe é uma concorrente da Ray-Ban. Então, assim, é uma ostentação pura. Então, a galera que conheceu o hip hop de 10 anos pra cá, do final dos anos 90 pra cá, não conhece o hip hop que a gente conheceu. Então, pra eles, hip hop é isso que tá acontecendo aí hoje. Rap é isso que tá acontecendo aí hoje. Não deixa de ser, não, também só... é rap. Agora, assim, o interessante que o que a gente faz o que a gente faz, que era mais comum nos anos 90, né? Na primeira metade dos anos 90, hoje acaba sendo como um corpo estranho. As pessoas olham pra gente e os caras estão inventando um negócio estranho, rap falando de revolução, de política, não sei o quê. Mas a gente precisa ter cuidado também no seguinte, Gaspa. Porque eu penso o seguinte, o que que é ostentação, o que que é orgulho de ter conseguido, do que foi conquistado. Uhum. Então a pessoa tem que ter cuidado. Porque às vezes... A gente não conquistou nada ainda. Não. Quem não conquistou? Uma coisa é material, uma coisa é coletiva. Mas avançamos sociais, muito. Né? Imaterial. Não, falando, outra coisa é imaterial. Mas o rap avançou muito em 20, 30 anos. Não, isso aí avançou. Então, mas tem que saber em quê. A gente está discutindo. Nós avançamos. Avançamos tanto que tem essa lei aí, ó. Não, filho, mas apareceu agora, a gente vai lutar contra. Agora, não quer dizer que aí tá voltei, aí voltamos aqui, você não tinha consiga. Chegado. Vamos você não tinha chegado, Fiel, ainda, quando eu falei, eu inseri o rolezinho nessa história, porque o rolezinho é o funk ostentação, e o rolezinho é a inserção nesse mercado. É justamente isso que a gente está dizendo que o rolezinho é o funk ostentação? Você acha que isso é uma tradução? Para mim, não. Não, eu entendo o rolezinho como reunião de jovens que querem se distrair e vão pro shopping. Sim, mas eles vão de forma organizada. Não é. Não? Não, não é o funk ostentação. É a mesma coisa de dizer que 30 mil pessoas desceram pra rua sem liderança. Por exemplo, no Rio... Não, mas não é por causa do funk ostentação, não é isso. Porque já existe esse rolezinho, só que em outro título. Quando no filme, por exemplo, é Hiato, né? Que onde os sem-tetos... ocuparam o Rio Sul em 2002. Então, isso é um reflexo do que está acontecendo hoje, cara. Todo esse quer dizer, espaço... Mas aí o mercado não estava tomando conta, porque agora, por exemplo, quando os sem teto tomaram o Rio Sul... Não tinha internet, foi uma coisa política, uma coisa política. E o negócio do rolezinho, a discussão do rolezinho é a discussão do comércio, quem proíbe o rolezinho é o comércio. Sim, não. Não é nem a polícia. Não é nem a justiça. Mas ele não pode é proibir, é constitucional. Pois eu, direito de ir e vir. É, não. E além do que é um lugar público. É, o lógico. Shopping não é uma propriedade privada. Mas, gente, olha, nós estamos caminhando pro final do programa. Público para quem tem. Pra quem tem grana. Porque cidadão é quem tem dinheiro, quem tem cartão, quem tem isso. Você é obrigado a consumir, dependendo da sua pele, dos seus vestes, e você não é aceito naquele lugar. Exatamente. Público, teoricamente, não te pertence. Não te pertence. Gente, vamos deixar um recado final. André, eu queria que você começasse, porque você falou do teu grupo, fala o contato, você fez uma conclamação às mulheres, para que elas engrossem essa discussão. Então, deixa recado, deixa aí os endereços eletrônicos, telefone, tudo que for possível. Bom, meu grupo é o Senhoritas do Sol, a gente tá aí gravando um videoclipe, a gente hoje até vai ensaiar lá na Vila Olímpica da Gamboa, esse videoclipe deve ser lançado em abril, que fala sobre resgate de meninas de periferia, o projeto é sobre isso, a gente tentar aí ter um olhar diferenciado, as meninas conseguirem se enxergar como senhoritas e não como cachorras. Então tem a Juliana Bahia, tem a Thaís Natividade e a Andréa Ravel nesse grupo, que vai estar aí com essa proposta. O meu contato no Face, Andréa com I, Ravel com dois L's, né? O nome do grupo Senhoritas do Sol, tem o nosso Twitter, que é o twitter.com/senhoritasdosol. Como é o nome? Senhoritas do Sol. Senhoritas do Sol. Do Sol, é. Porque tem um slogan, meninas que brilham. A gente quer que as meninas tenham esse olhar diferenciado. Certo. Do Sol, é. Tá certo. E meu contato de telefone é o 021-9 na frente, 98-94-3288. Falou, André, valeu. Agora vamos pro Gaspa, MC Gaspa, músico. MC ou MC? MC. MC. MC, já tá colonizado. Não, fala, Gaspa. A gente tem que. É em respeito a quem criou essa cultura lá no começo dos anos 70, né? Todo respeito aí ao DJ Kool Herc, que é o pai da cultura hip hop. Máximo respeito e veneração ao cara aí e todo mundo que deu início a esse monstro que hoje domina o mundo. Mas com muito cuidado para não ser dominado também. Então, minha saudação final, cara, é o seguinte. Primeiro dizer o seguinte, o Krav Maga, por exemplo, já é praticado no Brasil há algumas décadas, né? É uma arte marcial de branco, dos israelenses, né? De Israel, de branco. Nunca teve problema com a polícia, como teve a capoeira e como tem até nos dias de hoje, né? Os contos europeus, Cinderela, Branca de Neve, esse montão de coisa, nunca precisou de reconhecimento do Estado para existirem. A música clássica né, europeia, o Sebastian Bach, o Beethoven, esse povo todo, a música clássica europeia nunca precisou de reconhecimento do Estado para droga nenhuma. A religião europeia, pelo contrário, ela que abençoava os reis. Então, assim, toda cultura que tem origem na diáspora africana, ela precisa do reconhecimento do Estado branco. E é contra isso que a gente vai lutar. Congresso, deixe o hip-hop em paz. Legal, falou. Fiel, você agora, um minuto. É isso aí, rapaziada. Vamos se unir para derrubar esse projeto de lei que vai privatizar todos nós de fazer o que amamos. Hip hop não é só uma cultura, é minha vida, irmão. Hip hop é uma filosofia de vida. Eu não seria o Fiel sem o hip hop. Então, Congresso, deixa o hip hop em paz. Quem quiser me achar, eu tô aí no Facebook, Rap é Fiel. Juntos, vamos juntos, irmão. E é rap é fiel, livre, né? Rap é fiel com dois L's, né? Rapper com E. Eu não, tô renegando a origem do hip hop, que é estadunidense, isso aí a gente não pode negar. Mas a gente pode fazer do nosso jeito aqui. Claro. Certo? Valeu, obrigado. Mesma coisa que negar a origem do futebol, dizer que futebol não é inglês. Futebol é inglês, mas só que o futebol é brasileiro, né? Então, gente, hip hop livre. Gente, muito obrigado, valeu. Nós fizemos um programa hoje sobre essa tentativa de regulamentação das profissões e atividades integrantes da cultura do hip hop, iniciativa do deputado Romário, e com a participação do rapper Fiel, da Andréa Ravel e do MC Gaspa, a quem eu agradeço mais uma vez e deixo abertos os microfones. Do Fiel sabe que o nosso tema livre está sempre aberto aqui para discussões. E para você, um bom dia. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro.